Novo Popoca Live. Novo Popoca Live. Em 2017, um novo projeto. Totalmente audacioso. Popoca Live. Que já passou por diversas transformações e projetos, mas nunca perdendo seu estilo e sua qualidade. A pressão de som já não é a mesma. Agora é muito mais agressivo. E aí, Victor? Bota o Popoca Live pra bater pesadão. Na pressão, no vermelho. Novo Popoca Live. E agora surpreende mais uma vez. Caio e Cássio, tornando realidade o melhor para som automotivo. Popoca Live, agora é muito mais agressivo. I don't want nobody. Live a simple life in a quiet town. Steady as she goes. Novo Popoca Live. Em 2017, um novo projeto. Steady as she goes. Well, here we go. Settle down, live a simple life in a quiet town. Steady as she goes. Popoca Live. Não tente se segurar. O novo Popoca Live vai te pegar. To hear me now, all the fears will fade away. If you get to hear me now, now, now. If you get to hear me now. Este CD tem uma qualidade produzida pelos competentes DJs do som automotivo Caio e Cássio. Popoca Live pra bater pesadão. Anima e sacode com as Popoquetes, o Popoca Live. Sempre é um espetáculo à parte. fuego que... Não tente se segurar, o novo Popoca Live vai te pegar. Os irmãos Caio e Cássio é diferente. Soy el fuego que... Novo Popoca Live. Em 2017, um novo projeto. Novo Popoca Live. Totalmente audacioso. Os irmãos Caio e Cássio não estão com pressa, meu filho. Eles estão a fim é de colocar na pressão. E aí, Victor, bota o Popoca Live pra bater pesadão. Vamos lá, Victor, bota pra moer o novo Popoca Live. Não tente se segurar, o novo Popoca Live vai te pegar. Top DJs Caio e Cássio. Body.

Bota pra moer. O novo Popoca Live. E aí, Victor? Bota o Popoca Live pra bater pesadão. Não tente se segurar. Não para, não para, não para não. Não para, não para, não para não. Não para, não para, não para não. O bagulho endoidou, agora ficou louco. O Popoca Live chegando pra ficar. Tomando esse rock, elas ficam loucas. As popoquetes já tão soltinha. Quando ele chega é agita e curtição. É derrame de cerveja, é muito balde, meu irmão. Picada, picada com o Popoca Live. Picada, picada e as popoquetes. Picada, picada com o Popoca Live. Picada, picada e as popoquetes. Marlon Branco, o rei das aparelhagens. LC Produções. Não para, não para, não para não. Não para, não para, não para não. Não para, não para, não para não. O bagulho endoidou, agora ficou louco. O Popoca Live chegando pra ficar. Tomando esse rock, elas ficam loucas. As popoquetes já tão soltinha. Quando ele chega é agita e curtição. É derrame de cerveja, é muito balde, meu irmão. Picada, picada com o Popoca Live. Picada, picada e as popoquetes. Picada, picada com o Popoca Live. Picada, picada e as popoquetes. Essa batidinha é maneira. O som é potente, anima e sacode. Com as popoquetes, o Popoca Live. Sempre é um espetáculo à parte. Fica enlouquecida, depois dessa coisa brava. Uma encaixada me botada, botada encaixada. Ele vai botar pra botada, encaixada muito brava. Ele vai botar pra botada, fica enlouquecida, depois dessa coisa brava. Toma encaixada me botada, botada encaixada. Ele vai botar pra botada, encaixada muito brava. Ele vai botar pra botada, fica enlouquecida, depois dessa coisa brava. Novo Popoca Live, e agora surpreende mais uma vez. O DJ Lohan tá cheio de moral, só toca fazendo cara de mal. Eu sou mal. Acima do normal. Tô passando mal. Quando eu vi o tamanho acima do normal. Desse jeito cê me deixa louca, botando a toda na minha boca. Eu sei que você gosta, eu chupo ela toda. Só eu não tenho outra pessoa. Novo Popoca Live, audacioso. Sempre que eu te

ai meu coração. Mas meu amor, não tem problema, não, não. Que agora vai sobrar então. O quê? O quê? Um pedacinho pra cada esquema. Só um pedacinho. Você partiu meu coração. Ai meu coração. Mas meu amor, não sinta pena, não, não. Agora vai sobrar então. O quê, safadão? O quê, safadão? Um pedacinho pra cada esquema. Só um pedacinho. Já dizia o profeta Isaías 70. A concorrência não é agora que é se segure. Por isso que ele é casado com ele mesmo. Pode ficar com quem quiser, que eu nem lembro que tu existe. Tô nem aí. Pode ficar com quem quiser, que eu nem lembro que tu existe. Tô nem aí. Vai, chame meu pai. Em nome de você, Claudinho, Daiane Rodrigues, Mara Íntima. Essa eu garanto. Você já tá aprontando, por aí ficando, toda noite sai pra curtir. Ó, terminamos e você nem deu um tempo. Tá é bebendo, não teve respeito por mim. Sei que sua intenção é de tirar onda. Fala que tá por cima e eu tô por baixo. Querendo botar em minha fama de como otário. Pode ficar com quem quiser, que eu nem lembro que não existe. Tô nem aí. Pode ficar com quem quiser, que eu nem lembro que tu existe. Tô nem aí, solteiro não leva não. Pode ficar com quem quiser, que eu nem lembro. Tô nem aí, solteiro não leva chifre. Pode ficar com quem quiser, nem lembro que tu existe. Tô nem aí, tô no avião. Popoca Live e suas popoquetes. Um verdadeiro espetáculo. O som é potente, anima e sacode. Com as popoquetes, o Popoca Live. Sempre é um espetáculo à parte. Beba mais, beba devagar, menina, beba. Oh, beba mais, oh, beba mais. Oh, beba mais, oh, beba mais, beba mais. Oh, beba mais, beba devagar, menina, beba. Oh, beba mais, beba devagar, menina, beba. Oh, beba mais. Ouvida mais. É pra babá, balançava. Maurinho Cedês, encaixe. Encaixa pra você, muito nosso, vai. Vai, Maurinho. Ela só quer, só pensa em beijar. Ela só quer, só pensa em beijar. Ela quer farrear. Ela é independente, curte a vida livremente. Ela só quer, só pensa em beijar. Só quer, só pensa em beijar. Ela quer farrear. Ela é independente, curte a vida livremente. Ela se amarra no som grave de um paredão. Novinha, mas domina. Se tu vazão, olha-se até o chão. Ela perde o juízo, mas o combo tá na mão, tá na mão. Ela se amarra no som grave de um paredão. Novinha, mas domina. Se tu vazão, olha-se até o chão. Ela perde o juízo, mas o combo tá na mão. Vai manhã, vem e me vem. Um beba mais, beba devagar, menina, beba. Ô, oh, beba mais, beba devagar, menina, beba. Ô, oh, beba mais, ô, oh, beba mais. Ô, oh, beba mais, beba. Ô, oh, beba, ô, oh, beba. Ô, oh, beba mais, beba devagar, menina, beba. Beba, beba mais, beba devagar, menina, beba. Ô, oh, beba mais, ô, oh, beba mais. Joga o molho mascarado na batera, vai, filho. Bora pra Doc, pra de Brasil, pra de Badroca. Bora, Chiba! Imaginou! Ela só quer, só pensa em beijar. Só pensa em beijar. Ela quer farrear. Ela é independente, quer te amar livremente. Ela só quer, só pensa em beijar. Ela só quer, só pensa em beijar. Ela quer farrear. Ela é independente, quer te amar livremente. Ela se amarra no som grave. Mas domina a situação. Bota-se até o chão. Ela perde o juízo, mas o copo tá na mão, tá na mão. Ela se amarra no som grave de um paredão. Novinha, mas domina a situação. Bota-se até o chão. Ela perde o juízo, mas o copo tá na mão. Vai, mascarada, vai. DJ Sky e Cássio na balada. Beba mais, beba devagar, menina, beba. Oh, beba mais. Fala, Gigi Vaqueiro. Beba, beba, vai, Gigi. Beba. Oh, beba.